Sei muito bem quem é quem, o que é bom, o que é ruim. Me atrasar, desandar, jamais quero pra mim. Sei que muitos teve um fim, morte injusta sem massagem. Sistema faz vários embarcar nessa viagem. Fita podre tem um monte, pé de beca que se esconde. Por trás da simpatia, só querendo ver o bonde. Só que eu tô ligeiro e sei quem são os meus parceiros. Aqueles que caminham lado a lado o tempo inteiro. Que tá no dia a dia e que divide o mesmo pão. Pelo rap com amor tem a mesma intenção. Mundão, lei do cão, sobrevive o mais forte. Tem que ser guerrilheiro pra se esquivar da morte. Dos revolve, da traição, do gambé com a nove. Que invade a favela colocando o povo em choque. Sempre na direta, o crime vem me chama. Me oferece os calibre, droga, piranha na cama. É sempre a mesma história. A vida é dada mão a mão, a quadrilha tá formada, os catadão é só dos bons. Então, por mais que eu queira, eu nem consigo me enxergar numa agência bancária fazendo sangue jorrar. Nem dá, deixa pra lá, Deus me livra dos canhão. Que aqui tô pelo certo e é de bom coração, irmão. Sem traição, pois assim sigo a regra. Enquanto eu tiver vivo é por nós, pela favela. Aqui os vasos é ruim, difícil de trincar. Que a corrente dos guerreiros não venha se quebrar. Sei que a fé dos loucos aqui também move montanhas. É sempre na direta, o crime vem me chama. Se não quiser morrer na mão dos porcos cheio de tiro, escuta nossos versos, doidão, vem com os bandidos. Sei que a fé dos loucos aqui também move montanhas. É sempre na direta, o crime vem me chama. Se não quiser morrer na mão dos porcos cheio de tiro, escuta nossos versos, doidão, vem com os bandidos. A fé move montanha e os loucos manda voz. Ei, playboy, é real que você está contra nós. Vai pagar não por mim. É o que o sistema quis ver o boy Raigo sem morrer pelo nariz. Triste fim pra vários, pra vocês satisfação de passar, humilhar, louco, no mundo cão, né não? Cês tão perdido quando vê os gatilhos no sequestro. Relâmpago dá o pé, dá o milho. Sem carro importado, quero ver se vocês vivem. Sem joia, sem uísque, sem Audi, sem elite. Vixe, tá perdido sem chefe do estado. Sem os dólar pra jetar no seu rabo, seu safado. Sem cifra executiva, blazer com vadia, grife fina pra grifar vários pinos de farinha. E aí, é sem crise, é assim que é a fita. Playboy entre choque, porque aqui é a família. Pro sistema eu sou que sou, mais um monstro sem amor. Com raciocínio frio, só por trás dos tambor. Demorou, vamos que vamos, maloqueiro não se engana. Porque aqui a fé dos loucos também move montanhas. Sei que a fé dos loucos aqui também move montanhas. É sempre na direta, o crime vem me chama. Se não quiser morrer na mão dos porcos cheio de tiro, escuta nossos versos, doidão, vem com os bandidos. Sei que a fé dos loucos aqui também move montanhas. É sempre na direta, o crime vem me chama. Se não quiser morrer na mão dos porcos cheio de tiro, escuta nossos versos, doidão, vem com os bandidos. Eu tava ali de quebradinha e os irmãos me acionaram. Demorou, é nós por nós, vamos que vamos invadindo os barracos. Através do rádio, dos telefones portátil, até mesmo da TV, pros ecléticos ou pros fanáticos. É nós que tá! E os boys vem colando com medo, querendo entender o dialeto, a linguagem do gueto. E sem receio, sem massagem, menciono. Aqui os vasos é duro, o time é formado por monstros. E quantas vezes também não tive vontade de entrar a mil por hora aqui nas pistas rastreadas. Nas blindagens, dos carros fortes nas boates, gasta com uísque. Dia com esporte na quebrada, ter nome no crime. Mas minha missão era resgate com êxito. Nem que minha própria vida, parceiro, custasse o preço. Justiça, cabeça erguida e por aí prossegue a trilha. Tic-tac, tic-tac, o ponteiro do bobo avisa. Vamos embora no pique sem demora. Tribunal e realidade cruel, a firma é nervosa. Nos quatro cantos, os cânticos que abala do Pacífico ao Atlântico, da Europa ao extremo da África. Que cês acha? Tapa na cara, 12 na nuca, coturnada. PM te forjando, te afogando nas privadas. Sobe e desce dos craqueiros nas quebradas. O sistema implorando paz por ONGs comunitárias. Sangue da favela mancha o tapete persa. Coloque em cativeiro herdeiros da classe média. E bota de refém em condomínios luxuosos de platina e Citroën. Aqui só antecipa óbito. Fui pivete vagabundo desde cedo. Vi várias mães de amigos meus chorando enterros. É bem assim, frenético e cabuloso. Por isso prossigo até ao fim aqui na fé dos Sei loucos. A fé dos loucos aqui também move montanhas. É sempre na direta, o crime vem me chama. Se não quiser morrer na mão dos porcos cheio de tiro, escuta nossos versos, doidão, vem com os bandidos. Sei que a fé dos loucos aqui também move montanhas. É sempre na direta, o crime